Tentaram tirar da minha mente que o céu é real. Tentaram tirar de mim a certeza da salvação. Tentaram me fazer acreditar que espírito e alma não existem. Tentaram me tirar da calma e da comunhão. Mas aqui dentro corre um rio celestial, um rio que alegra a cidade do meu Deus. Verdades do Evangelho ninguém de mim vai tirar, pois acima das teorias existe um grande Deus. Não tem filosofia, nem astrologia, nem biologia ou matéria qualquer que vai me abalar e me tirar daqui, e nem fazer cair o mel da minha fé. Eu sei quem tem o Cristo, ele é fiel. Está com vocês aqui, assentado no céu. Se ele der o sopro, tudo vira pó. E não tem quem desate se ele der o nó. Não venha com conversa da evolução, nem com essa bobagem de reencarnação. Foi Deus quem fez o homem, que arrasta o mar. Cale-se a terra, tremam os homens. Abaixo teoria, ele é Deus, ele é Deus. Ande em reverência, batam continência. A ele toda honra, toda glória, ele é Deus. Ele é Deus, ele é Deus. A terra.